deixa minha música na tua herança. Eu queria que o amor e o ódio fossem pesos iguais na minha balança. Eu queria poder falar tudo o que eu quero e marcar tua lembrança. Eu queria tanta coisa. Eu vivo num mundo errado. Eu vejo pessoas fudendo pessoas pra encantar pessoas erradas do lado. Me diz quem você é, me diz o que você quer. Teu sonho é ter grana no bolso, a roupa da moda e o carro do ano bolado. Bens materiais passam, sentimentos são eternos. Por que que vocês se maltratam? Tua boca é o inferno, eu desci sete círculos. Eu morri sete vezes, eu vivi sete ciclos. Me sobram sete meses. Vocês não sabem nada do que eu sinto. Nada, nada. Só ela sabe o que eu adoro. Ai, como sabe. Deus me julga sempre quando eu minto, mas o demônio me ama quando eu choro. Eu queria voltar no tempo e ver o mundo com os olhos de uma criança. Eu queria morrer mais cedo e deixar minha música na tua herança. Fossem pesos iguais na minha balança. Eu queria poder falar tudo o que eu quero e marcar tua lembrança. Como um cão maltratado a vida toda. Agora eu quero que tudo se foda. Vem arranca pedaço, me despedaço. Morro, nasço, nossa, até hoje não sei onde é meu espaço. Tem uma festa pra mim mesmo e sobrou um bolo inteiro. Alguém por aí aceita um pedaço. Sobreviver me soa tão válido, mas se for nessa sociedade eu prefiro ser jogado em um poço de ácido. A vida me cobra um alibi, a morte me dá um alívio. Quer ganhar nisso, então alívio. Durante anos eu durei, me moldurei com um sorriso. Minhas melhores lembranças nem existiram, fui eu mesmo que criei. Tipo meu irmão que não fala mais comigo, fui eu mesmo que criei. Agora somos inimigos, eu nem sei mais quem eu sou. Nem sei mais o que eu sei, dou direção para um público. Mas eu me sinto perdido, tempo se tornou ardido. O sentimento encardido, talvez seria tudo diferente se desde o início eu tivesse latido.